Cultura AM de São Paulo, 1200 kHz. Música brasileira. 9:06. A Cultura AM apresenta. Musicalidade. Musicalidade tem produção musical de Márcio Barker. É a música popular brasileira em hi-fi. E hoje vamos fazer uma homenagem a um grande sambista. Um sambista alegre, jovial, elétrico. Foi por volta de 1955 que surgiu em São Paulo esta figura, este jovem sambista. No repertório, interpretava músicas sambas especialíssimos, com uma bossa diferente, um sincopado diferente. Era Germano Mathias, um jeitão malandro da periferia, né? E falava de seus personagens também. Germano Mathias agradou de imediato. Fez um imenso sucesso durante os anos 50 e 60 e até hoje continua firme aí com seu repertório e da sua maneira humorada e aquele jeito meio malandro de interpretar o samba, o jeitão do sambista mesmo, né? Em 2005, Germano Mathias lançou um CD em homenagem ao incomparável Caco Velho, um dos inspiradores da carreira de Germano. Então, na primeira parte do nosso programa de hoje, nós vamos nos deleitar com dois grandes nomes da nossa música brasileira. Caco Velho, na voz de Germano Mathias. Vamos iniciar o nosso programa então com Meu Fraco é Mulher, depois Crioula e depois Barriga Vazia. Pode me chamar de louco que até acho pouco. Pode dizer o que quiser. Pode me chamar de louco que até acho pouco. Pode dizer o que quiser. Pode até me dar pancada que eu não digo nada. Porque o meu caso é mulher. Pode até me dar pancada que eu não digo nada. Porque o meu caso é mulher. Eu esqueço tudo, tudo. Até mesmo obrigação. Uma mulher bonitinha faz parar meu coração. Fala língua de trapo, diga lá o que quiser. Mas franqueza no meu caso, porque o meu saca mulher. Pode me chamar de louco que até acho pouco. Pode dizer o que quiser. Pode me chamar de louco que até acho pouco. Eu esqueço tudo, tudo, até mesmo obrigação. Uma mulher bonitinha faz parar meu coração. Fala língua de trapo, diga lá o que quiser. Mas franqueza no meu fraco, porque o meu fraco é mulher. Mas franqueza no meu fraco, porque o meu fraco é mulher. Pode até me dar pancada que eu não digo nada, porque o meu caso é mulher. Pode até me dar pancada que eu não digo nada, porque o meu caso é mulher. Eu esqueço tudo, tudo, até mesmo obrigação. Uma mulher bonitinha faz parar meu coração. Fala língua de trapo, diga lá o que quiser. Mas franqueza no meu caso, porque o meu fraco é mulher. Mas franqueza no meu caso, porque o meu fraco é mulher. Mas franqueza no meu caso, porque o meu fraco é mulher. fizeram na vida um caso, uma loura. E eu tive um caso com uma crioula. Na cabeça não tinha boa bola. Vejam vocês o que aconteceu comigo. Caí na asneira de falar de amor, mas que perigo! Ai, meu compadre Renato, fugi pro mato correndo sem sapato. Ai, meu compadre Renato, fugi pro mato correndo sem sapato. Tiveram na vida um caso, uma loura. E eu tive um caso com uma crioula. Na cabeça não tinha boa bola. Vejam vocês o que aconteceu comigo. Caí na asneira de falar de amor, mas que perigo! Saindo do trabalho quando chego em casa quero rango, tá? Saindo do trabalho. Nós ouvimos no Musicalidade pela Cultura M, Germano Matias cantando de Fonseca e Luiz Alex, Barriga Vazia, de Caco Velho e José Sacomani, Uma Crioula, e de Conde Heitor de Barro, Meu Fraco é Mulher. Em 1950, o Caco Velho gravou a música Por um Beijo Teu, essa a música do Ciro de Souza, e o Germano Matias regravou, e teve um crítico na época que fez um comentário a respeito dessa regravação do Germano Matias, o Caio Silveira Ramos. Ele disse assim: Germano Matias reinventa a composição e, bordando sincopas e bossas, aumenta a complexidade técnica do samba sem deixar de lado o molho, a malandragem e o sabor. Artes de um mestre. Germano Matias. Eu serei capaz, linda flor, de fazer o que ninguém faz. Subirei ao céu, descerei ao mar, uma joia rara vou buscar pra te ofertar. Por um beijo teu, meu amor, eu serei capaz, linda flor, de fazer o que ninguém faz. Subirei ao céu, descerei ao mar, uma joia rara vou buscar pra te ofertar. Eu fico louco para mim, tu és doce de coco, vem matar esta ânsia louca. Eu quero beijar a tua boca, vem matar esta ânsia louca. Eu quero serei capaz, linda flor, de fazer o que ninguém faz. Subirei ao céu, descerei ao mar, uma joia rara vou buscar pra te ofertar. Eu fico louco, para mim tu és doce de puto, e vem matar esta ânsia louca. Esta ânsia louca, eu quero beijar a tua boca, e vem matar esta ânsia louca. Eu quero beijar a tua boca, e vem matar esta ânsia louca. Eu quero beijar a tua boca, vem matar esta ânsia louca. Quero beijar a tua boca, um beijo de desentupia, esta ânsia louca. na aquarela você está em cada tom. E todo dia quando o céu vai clarear, são os seus olhos que me cegam e vem me iluminar. Você é toda a poesia que eu não fiz, é a promessa de um tempo mais feliz. Amor, amor, meu amor, vou te mostrar a que baixo, que baixo, que baixo, que baixo. Beleza, aí foi Germano Matias cantando de Caco Velho e também de Lupcínio Rodrigues, Que Baixo, de Caco Silveira, Tempo Feliz, e de Ciro de Souza, Por um Beijo Teu. Musicalidade pela Cultura M. Hoje o Musicalidade está destacando aqui na Cultura M, na primeira parte do programa, A Ginga e a Bossa de Germano Matias. Céu que eu não consigo encontrar, e a minha estrela, o branco do luar. Onde está felicidade? Morreu, tudo terminou, enfim, aconteceu. Onde está o céu que eu não consigo encontrar, e a minha estrela, o branco do luar. Onde está felicidade? Morreu, tudo terminou, enfim, aconteceu. Noite tão triste comigo ficou, sempre a me acompanhar, sempre a me torturar. Mas algum dia outro sol vai nascer, vou deixar de sofrer, vou tornar a viver. Onde está o céu que eu não consigo encontrar, e a minha estrela, o branco do luar? Onde está a felicidade? Morreu, tudo terminou, enfim, aconteceu. Onde está o céu que eu não consigo encontrar, e a minha estrela, o branco do luar? Onde está felicidade? Morreu, tudo terminou, enfim, aconteceu. Noite tão triste comigo ficou, sempre a me acompanhar, sempre a me torturar. Mas algum dia outro sol vai nascer, vou deixar de sofrer, vou tornar a enfrentar a vida dura todo dia no trabalho. amarga. Mas a minha recompensa são as beijoquinhas que a nega me dá. Ai, ai, que vida dura, mamãe, é de amarga. Mas a minha recompensa são as beijoquinhas que a nega me dá. Se teu amor, todo esse sacrifício não tinha nenhum valor. Pra enfrentar a vida dura, todo dia no trabalho, uma boa companheira pra quebrar o nosso galho. Ai, ai, que vida dura, ai, ai, é de amarga. Mas a minha recompensa são as beijoquinhas que a nega me dá. Ai, ai, que vida dura, mamãe, é de amarga. Minha recompensa são as beijoquinhas que a nega me dá. Se não fosse teus beijinhos, nega, se não fosse teu amor, todo esse sacrifício não tinha nenhum valor. Pra enfrentar a vida dura, todo dia no trabalho, uma boa companheira pra quebrar o nosso galho. Uma boa companheira pra quebrar o nosso galho. Uma boa companheira pra quebrar. Por mês eu reúno a família e vou passear. No primeiro domingo é que eu gosto de aproveitar. Esqueço o meu sofrimento. Alegria de pobre é o dia do pagamento. Esqueço o meu sofrimento. Alegria de pobre é o dia do pagamento. Pago o aluguel, o carnê do baú. E também o quitandeiro, é sufoco o mês inteiro. As crianças vão ao fliperama esse dia, e eu vou no forró e no samba com a Maria. As crianças vão ao fliperama esse dia, e eu vou no forró e no samba com a Maria. Uma vez por mês eu reúno a família e vou passear. No primeiro domingo é que eu gosto de aproveitar. Esqueço o meu sofrimento. Alegria de pobre é o dia do pagamento. Esqueço o meu sofrimento. Alegria de pobre é o dia do pagamento. Pago o aluguel, o carnê do baú e o açougueiro. E também o quitandeiro, é sufoco o mês inteiro. As crianças vão ao fliperama esse dia, e eu vou no forró e no samba com a Maria. As crianças vão ao fliperama esse dia, e eu vou no forró e no samba com a Maria. As crianças vão ao fliperama esse dia, e eu vou no forró e no samba com a Maria. De Ciro de Souza, Germano Matias cantou Alegria de Pobre, de Dave Hall e Jucata, Vida Dura, e de Caco Velho e Lúcio Martins, Onde Está? 9:37, vamos continuando ouvindo o grande Germano Matias com o repertório de Caco Velho. Já tava ficando pra lá de cansado, todo de branco e suado. magoado, o Guiomar me pediu que a levasse em casa. Aceitei o convite depois de nega. Eu disse, Guiomar, veja-la, sou muito fraquinho, não posso apanhar. Mas eu já tava ficando pra lá, de cansado, todo de branco e suado. Guiomar me pediu que a levasse em casa. Aceitei o convite depois de nega. Eu disse, Guiomar, veja-la, sou muito fraquinho, não posso apanhar. Mas se não for, ao chegar na casa dela, deparei com o pai dela, um baita porrete na mão. Quando me viu, o velho ficou moribundo. Vai trabalhar, moleque vagabundo, vai trabalhar. Minha filha é muito nova e você não quer casar, só quer transar. Vai trabalhar, moleque vagabundo, vai trabalhar. Minha filha é muito nova e você não quer casar, só quer transar. Todo de branco e suado, Guiomar me pediu que a levasse em casa. Aceitei o convite de ponte nega. Eu disse, Guiomar, veja-la, sou muito fraquinho, não posso apanhar. Mas eu já tava ficando pra lá de cansado, todo de branco e suado. Guiomar me pediu que a levasse em casa. Aceitei o convite de ponte nega. Eu disse, Guiomar, veja-la, sou muito fraquinho, não posso apanhar. Mas se não, quando ao chegar na casa dela, deparei com o pai dela, com baita porrete na mão. Quando me viu, o velho ficou moribundo. Vai trabalhar, moleque vagabundo, vai trabalhar. Minha filha é muito nova e você não quer casar, só quer transar. Vai trabalhar, moleque vagabundo, vai trabalhar. Minha filha é muito nova e você não quer casar. Minha filha é muito nova e você só quer transar. Minha filha é muito nova e você não quer casar. Minha filha é muito nova e você só quer transar. Ouçam minha gente, que samba diferente, eu até cheguei a tirar patente. Pronto, já começou a desafinação, ouvi bem o meu irmão. Parece que agora vai voltar, mas ficou a intenção, chegou o tom menor para desafinar. Para voltar à tonalidade original, quase sem querer eu retornei, e por aqui eu vou parando. É. Chau, chau, gurigurigo dandan, chau, chau, gurigurigo dandan, chau, chau, gurigurigo dandan, chau, chau, gurigurigo dandan, chau, chau. Ouçam minha gente, que samba diferente, eu até cheguei a tirar patente. Pronto, já começou a desafinação, ouvi bem o meu irmão. Parece que agora vai voltar, mas ficou a intenção, chegou o tom menor para desafinar. Como é que eu vou fazer para voltar à tonalidade original? Quase sem querer eu retornei, e por aqui eu vou parando. É chau chau, gurigurigo dandan, chau chau, gurigurigo dandan, chau chau, gurigurigo dandan, chau chau, gurigurigo dandan, chau chau, chau belo, chau belo.

bem em frente à ribanceira, uma cruz a gente vê. Quem fincou foi a Rosinha, que é cabrocha de alta linha, e nos olhos tem um não sei quê. Numa linda madrugada, ao voltar da batucada, pra dois malandros olhou a sorrir. Ela foi embora e os dois ficaram. Dias depois se encontraram pra conversar e discutir. Lá no morro, uma luz somente havia. Era a lua que a tudo assistia. E quando acabava o samba, se recolhia. Na segunda batucada, disputando a namorada, foram os dois improvisar. Mas como em toda passando, sempre um perde, o outro ganha. Um dos dois parou de festejar. E perdendo a doce amada, foi fumar na encruzilhada, passando horas em meditação. Quando o sol raiou, foi encontrado na ribanceira, estirado com um punhal no coração. Lá no morro, uma luz somente havia. Era o sol quando o samba acabou. De noite não houve lua e ninguém sambou. Lá no morro, uma luz somente havia. Era o sol quando o samba acabou. Ninguém sambou. Adalfo Alves cantou de Noel Rosa, Quando o Samba Acabou. Novos Baianos de Assis Valente, Brasil Pandeiro. E a gente está encerrando Musicalidade, que volta amanhã, a partir das 9 da noite. Acho que amanhã a gente já começa com os pedidos musicais. Do telefone 2182-3081. Eu acho que começa amanhã. Então vamos aguardar os pedidos musicais. Se você quiser pedir música dos anos 50, 60, início dos anos 70 aqui com Musicalidade, fiquem à vontade. É só ligar para de segunda a sexta-feira, no horário das 9 da manhã e 6 da tarde, fazer o seu pedido musical, deixar o seu nome, seu sobrenome, o nome do seu bairro, o nome da sua cidade, o nome do seu estado. E a gente vai ficar muito contente em poder tocar a sua música, falar o seu nome aqui, o nome do seu bairro, da sua cidade, do seu estado. Tá bom? 2182-3081. As músicas para o Musicalidade são as músicas dos anos 50, 60 e início dos anos 70. A gente volta já já com música brasileira em som instrumental no Todos os Sons. É rapidinho, a gente volta já. A Cultura M apresentou Musicalidade.